Bom, o comentário que me apraz fazer neste momento é a confirmação do que já se esperava. Havia apenas a dúvida de se seria a primeira volta ou se haveria uma segunda volta, e veio-se a confirmar que de facto Marcelo Rebelo de Sousa ganhou a primeira volta como seria de esperar. Fazendo minhas também as palavras do Dr. Paulo Portas, de que é muito importante também para a democracia nacional que haja uma presidência de direita, de forma a equilibrar a política e a democracia no país. O resultado é Oliveira do Hospital, de facto expressa os resultados nacionais que de facto foram esmagadores e sem dúvida alguma. Tínhamos a indicação do presidente do partido para que o voto se fizesse no professor Marcelo Rebelo de Sousa, pronto, e no fundo seguindo de facto as diretrizes, assim o entendemos. E de facto, não havendo uma candidatura oficial de direita, depreende pelo passado político do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que assim o devíamos fazer. No que respeita ainda aos resultados no Conselho de Oliveira do Hospital, portanto foi expressivo o voto em Marcelo Rebelo de Sousa, acha que pode ter alguma leitura a nível local? Não, acho que não terá expressão a nível local. De facto, quando o professor Marcelo Rebelo de Sousa ganha em Évora e em Beja sobre os candidatos de esquerda, portanto, a leitura que temos que fazer é que ele é uma personalidade com muito carisma, com uma maneira de ser muito própria e com a qual as pessoas se identificam, e portanto a leitura que temos que fazer é uma leitura de uma pessoa que não podemos transportar para o Conselho, porque de facto a eleição de um presidente é uma eleição nacional e não terá uma expressão local.